Kuzey'den ağzıma verin, ayda düşüşüme verin. Colo 4-3-0, decoração para suspensão, corretida para o A0, 2-0, início A0-2, ativação A0. West Charlie de Itapuã, 506. Batendo West Charlie de Itapuã, 506, eu como é que é? Voa, nós vamos nas quatro, fazer a voa Francisco, está presente? Lá em Itapuã, voa, nós vamos nas quatro. Aguarda. Vento 136, bom dia, está autorizado. Freio 1436, foi autorizado em São Paulo, 230 graus, 2 mais. Freio posição a 01, 436. Thank you. 0, tem negado a 0 no 5. Luna 250, deixa para 2 no 6, NH 190 no 5, autoridade final do divisão 46, reporte, estabilidade no 52. Ingressando, isso acaba. controle lá do lado, eu fazer a chegada da mais um, para a medida de voo 050, Canadá, 10015. Salvador, muito bom dia, eu vou 1250 estabilizado em GF da 10. Vou 1250, fundo autorizado, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10. Tiro pouso, 90, vou 1250. volta litoral norte, agora em procuração. Devido a Gol já na curtida. boa tarde, tá aqui. aí pra Poã, a Piaçã, a ponte para regresso da Rio de Janeiro. Agora na frequência 1288 até 2690. para me divulgar a minha zero, que negar a minha zero no caso. Já acreditei que eu sou esse, que pode me divulgar a minha zero. Eu vou aqui até a 44. direita, pra 230, limite radial 2202, Salvador. Receita 2, deixa uma até a 3, metal espinha, 10, 14. Tango Romeo, decolado ao 08, autorizado com o lado esquerda, ingressando na terra do vento da pista 17. Não trata de forçar, autorizado o cruzamento do campo. Estou modificado no 408, pista para nível de luz. Pista para 25.00, que é legal agora na casa. Pela terra de lateral. Pela 993, isso não tem a 492. Prefeita 2, pede pronto de 2 horas na avenida, neste pelo caminho número 2. Pista para 2.000 pés, autorizado final do pedido de hotel ao seu frio, não pode ser utilizado no localizador. É, gira a base, gira o Tango Romeo. Gira o Tango Romeo, mantém a perna do vento. Pista no 7, Fórmula 2 da Bianca no final da Angra. Tá passando essa, por favor, setor. E redirecionar a chama de prática, lógico, por favor. Perspectiva para o MFJ. Liberar mais uma vez o terceiro localizador, que a gente fez a proa 1 e 5 0 com a sua pista de local. Pode continuar a parte?